por este menino, orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir de lá. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Com esse texto de 2 Samuel, dos capítulos 6 em diante, nós queremos com muito carinho cumprimentar a todos os amados irmãos, os ouvintes, desejando a todos a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Um bom dia especial hoje para os irmãos que estão na cidade de Áurea, para os irmãos que estão na cidade de Centenário, a vocês queridos que estão no interior, recebam a bênção de Deus. Ali também nos bairros da nossa cidade, bairro Novo Horizonte, aí no Parque dos Viajantes, no bairro do Linho, lá no bairro Atlântico, essas queridas congregações que Deus tem abençoado, os servos do Senhor, todos os bairros, recebam o nosso carinho. E nesta sexta-feira, a igreja, ela tem uma reunião muito especial, uma reunião totalmente voltada para a libertação. É a noite da vitória, é o culto onde uma grande multidão se reúne para receber a bênção de Deus, e ali nós temos ouvido vários testemunhos de curas, de bênçãos de ordem material, financeira, lutas internas dentro dos casamentos, Deus dando vitória. E você que tem ouvido essa semana estas mensagens a respeito dessa mulher chamada Ana, quem sabe eu te convidei tantas vezes para você orar, para você vir para a igreja. Então hoje eu quero que você inicie uma campanha conosco. Venha, ali estarão os irmãos, os obreiros, com muito carinho para receber você. E você vai fazer um propósito diante de Deus, e você vai fazer, trazer o teu pedido, você vai colocar na arca da oração, e Deus vai responder a tua vitória, e os sinais haverão de acompanhar a tua vida. Venha, Silveira Martins, 506, bem perto do Colégio Santo Agostinho, e ali às 19h30, o grande culto de libertação. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus irmãos, eu volto então para concluir esta série de mensagens a respeito dessa mulher que superou, que se levantou, que lutou bravamente ao ponto de se comprometer a entregar ao Senhor a sua conquista. Lutou para conquistar um filho, não para si, mas para Deus. Por isso ela diz: por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Com certeza, Ana, ela ainda sentia um pouquinho de tristeza, porque estava agora separada do seu filho. Mas era uma tristeza diferente. Tristeza superada pela alegria que invadia a sua alma. Ela diz: meu coração exulta ao Senhor. No Senhor, a minha força é exaltada. O coração triste de Ana agora se alegrava em Deus. A fraqueza de Ana foi transformada em força. O choro transformou-se em exaltação, disse ela. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. A força que a fazia chorar foi quebrada. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem força. Deus reverteu a condição de Ana. Deus pode reverter sua condição de vida também. Nesse cântico, capítulo 2, verso 7, 8, Ana exalta a soberania de Deus. E eu quero que você, amigo, talvez você, mãe, você, mulher, esteja vivendo na fase do sofrimento, da dor, do vazio, não se entregue, não desanime. Há um caminho sobre modo excelente, e esse caminho é o caminho da oração. Já frisei muito isso. Coloque diante de Deus seus sonhos, seus desejos, por mais difíceis que sejam. Não se deixe amargurar pelas censuras. Lute ao lado de Deus e Ele mudará sua sorte. Ana lutou e conseguiu vencer. A entrega de Samuel para Deus não foi uma perda. Ao agir assim, Ana abriu possibilidade para ser mais abençoada. O Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eu concluo esta série de mensagens dizendo: lembre-se, ser mãe é um privilégio. Você pode ser uma bênção, tanto para a igreja de Deus, como para a sua família. Não deixe este privilégio lhe ser roubado, em nome do Senhor Jesus. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus, amado Pai que estás nos céus, continuamos orando, agora te agradecendo porque a tua palavra, ela tem essas histórias lindas que narram e que lutam, contam a luta das pessoas, mas também contam das suas vitórias. Eu te agradeço, Senhor, pela fé que essa irmã chamada Ana, ela deixou expressada nas páginas da Bíblia. Esses relatos de mulher vitoriosa, de alguém que soube lutar, que soube vencer, que não colocou culpa nos outros, mas que simplesmente ela assumiu diante de si a responsabilidade e superou a sua debilidade interna. e colocou gigante que lhe afrontava diariamente pelo chão. Eu oro por esse casal, eu oro por essa família, eu oro por esse irmão, por esta irmã, esses que estão na cidade, aqueles que estão no interior, essa pessoa que está vivendo e que agora, Senhor, já passou a luta e que está vitoriosa. Eu te louvo junto com ela, em o nome de nosso Deus, agora e sempre. Amém e amém. Ainda antes de encerrar nossa programação, eu quero com muito carinho mandar o meu abraço a toda a juventude, a liderança da mocidade, e dizer que domingo às 14h30, 14h30, é o início do ano UMAD em ação. Então você venha, aonde estaremos ouvindo a preleção pelo irmão Daniel Brown. Ele está aí, ele veio de Porto Alegre, está conosco e vai ministrar a palavra nesta tarde de domingo para a nossa mocidade. Eu convido a todos em nome da direção da juventude de Erechim.